pra sofrer por amor, que seja comendo água, bebê. Simbora! Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. E se ele estiver por aí, diga amor, que foi engano. Eu só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluco de amor, desesperado, completamente apaixonado. E vem me ver. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. E se ele estiver por aí, diga amor, que foi engano. Eu só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluco de amor, desesperado, completamente apaixonado. E vem me ver. E você fez amor mostrou um paraíso e nunca mais me procurou. E você me deixou como um louco alucinado, Jeff Rezende apaixonado, me sentindo em suas mãos. Oh, como virgem, aberta pai e mãe, tocado pela primeira vez. Como virgem, como virgem, oh, como virgem, aberta pai e mãe, tocado pela primeira vez. Ah, como virgem, como virgem. Mostrou o paraíso e nunca mais me procurou. E você me deixou como um louco alucinado, Jeff Rezende apaixonado, me sentindo em sua.